Nós constatamos hoje que os grandes centros urbanos, por exemplo, aqui na comunidade intermunicipal, nós vemos Coimbra com um número de visitantes absolutamente, um número bastante elevado. A própria Coimbra, em termos da Universidade de Coimbra, as visitas já estão esgotadas até ao final do ano. E por isso aquilo que nós temos que fazer nos, em relação a uma coesão de territorial, em termos da própria comunidade e dos 19, é uma pergunta que se faz. É como é que nós podemos atrair também estes visitantes que vêm até Coimbra, como é que eles podem chegar a Penela, a Arganil, a Oliveira do Hospital, a Tábua, a Figueira. Se bem que a Figueira tem algumas características, porque tem ligações até também de comboio, Oliveira do Hospital, Tábua, Arganil, Penela, têm problemas de mobilidade. E para isso precisamos de ter uma organização também entre os concelhos, também um plano de mobilidade entre isto, porque para os trazermos essas pessoas, que nós atraímos-los pelas coisas que temos, mas ninguém compra também aquilo que não conhece, ou aquilo que não tem divulgação. Um bom exemplo de conhecimento é as redes, por exemplo, da aldeia de Xisto, tem tido um impacto enorme. Eu dir-vos-ia que a aldeia mais visitada de Oliveira do Hospital durante este verão foi a aldeia das 10. E por isso é esta ideia também de coesão do território. Coimbra é uma região importante, nós somos uma região importante, que nos queremos reafirmar no contexto também turístico, da atração, mas para isso precisamos ter um plano, precisamos ter uma estratégia, precisamos saber bem quais são os caminhos e fazer até experimentações na sua divulgação. E por isso há aqui um conjunto nestas candidaturas e neste dinheiro, nós queremos é que este dinheiro seja rentabilizado, aquele dinheiro do quadro comunitário e os diferentes programas que nos traga aquela venca, a nossa parte turística, os nossos agentes, os nossos empresários também, porque é para isso que estamos a trabalhar.